revelada em Maca, 7 versículos, 1 em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. 2, 2 louvado seja Deus, Senhor 3 do Universo, 3 Clemente, o Misericordioso, 4 Soberano do Dia do Juízo, 5 só a Ti adoramos e só de Ti imploramos ajuda, 6 guia-nos à senda reta, 7 a senda dos que agraciaste, não há dos abominados, nem há dos extraviados. 4 A ele Bácara, a vaca, revelada em Madina, 286 versículos. Segunda Surata. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. 1 Aleph, Lão, Min 5. 2 Eis o livro que é indubitavelmente a orientação dos timente a Deus. 3 Que creem no incognoscível, observam a oração e gastam daquilo com que os agraciamos. 4 Que creem no que te foi revelado, ó Muhammad, no que foi revelado antes de ti e estão persuadidos da outra vida. 5 Estes possuem a orientação do seu Senhor e estes serão os bem-aventurados. 6 Quanto aos incrédulos, tento se lhes dar que os admoestes ou não os admoestes, não crerão. 7 Deus selou os seus corações e os seus ouvidos. Seus olhos estão velados e sofrerão um severo castigo. 8 Entre os humanos há os que dizem, cremos em Deus e no dia do juízo final. Contudo, não são fiéis. 6 9 Pretendem enganar Deus e os fiéis, quando só enganam a si mesmos, sem se aperceberem disso. 10 Em seus corações há morbidez, e Deus os aumentou em morbidez, e sofrerão um castigo doloroso por suas mentiras. 11 Se lhes é dito, não causeis corrupção na terra, afirmaram, ao contrário, somos conciliadores. 12 Acaso, não são eles os corruptores, mas não o sentem. 13 Se lhes é dito, crede, como creem os demais humanos, dizem, temos de crer como creem os nécios. Em verdade, eles são os nécios, porém não o sabem. 14 Em quando se deparam com os fiéis, asseveram, cremos. Porém, quando a sós com os seus sedutores, dizem, nós estamos convosco, apenas zombamos deles. 15 Mas Deus escarnecerá deles e os abandonará, vacilantes, em suas transgressões. 16 São os que trocaram a orientação pelo extravio, mas tal troca não lhes trouxe proveito, nem foram iluminados. 17 Parecem-se com aqueles que fez arder um fogo, mas, quando este iluminou tudo que o rodeava, Deus extinguiu-lhes a luz, deixando-os sem ver, nas trevas. 18 São surdos, mudos, cegos e não se retraem do erro. 19 Ou como, aquele que, surpreendidos por nuvens do céu, carregadas de chuva, causando trevas, trovões e relâmpagos, tapam os seus ouvidos com os dedos, devido aos estrondos, por temor à morte, mas Deus está inteirado dos incrédulos. 20 Pouco falta para que o relâmpago lhes ofusque a vista. Todas as vezes que brilha, andam à mercê do seu fulgor e, quando some, nas trevas se detém e, se Deus quisesse, privá-los-ia da audição e da visão, porque é onipotente. 21 Ó humanos, adorai o vosso Senhor, que vos criou, bem como aos vossos antepassados, quiçá assim tornar-vos, eis virtuosos. 7 22 Ele fez-vos da terra um leito, e do seu um teto, e envia do céu a água, com a qual faz brotar os frutos para o vosso sustento. Não atribuais rivais. 8 A Deus, conscientemente. 23 E se tendes dúvidas a respeito do que revelamos ao nosso servo, Muhammad, componde uma surata semelhante à dele, o Alcorão, e apresentai as vossas testemunhas, independentemente de Deus, se estiverdes certos. 24 Porém, se não o dizerdes, e certamente não podereis fazê-lo, temei, então, o fogo infernal cujo combustível serão os idólatras e os ídolos, fogo que está preparado para os incrédulos. 25 Anuncia, ó Muhammad, os fiéis que praticam o bem que obterão jardins, abaixo dos quais correm os rios. Toda vez que forem agraciados com os seus frutos, dirão, eis aqui o que nos fora concedido antes. Porém, só o será na aparência. Ali terão companheiros imaculados e ali morarão eternamente. 9 26 Deus não se furta em exemplificar com um insignificante mosquito. 10 Ou com algo maior ou menor do que ele. E os fiéis sabem que esta é a verdade emanada de seu Senhor. Quanto aos incrédulos, asseveram, que quererá significar Deus com tal exemplo. Com isso desvia muitos e encaminha muitos outros, mas, com isso, só desvia os depravados. 27 Que violam o pacto com Deus, depois de o terem concluído, separam o que Deus tem ordenado manter unido e fazem corrupção na terra. Estes serão desventurados. 28 Como ousais negar a Deus, uma vez que eres inertes e ele vos deu a vida, depois vos fará morrer, depois vos ressuscitará e então retornais a ele. 29 Ele foi quem vos criou tudo quando existe na terra. Então, dirigiu sua vontade até o firmamento do qual fez, ordenadamente, sete céus, porque é onisciente. 30 Recorda-te, ó profeta, de quando teu Senhor disse aos anjos, vou instituir um legatário na terra. Perguntaram-lhe, estabelecerás nela quem ali fará corrupção, derramando sangue, enquanto nós celebramos teus louvores, glorificando-te? Disse o Senhor, eu sei o que vós ignorais. 31 Ele ensinou a Adão todos os nomes e depois apresentou-os aos anjos e lhes falou, nomeai-os para mim e estiverdes certos. 11 32 Disseram, glorificado sejas. Não possuímos mais conhecimentos além do que tu nos proporcionaste, porque somente tu és prudente, sapientíssimo. 33 Ele ordenou, ó Adão, revela-lhes os seus nomes. É. Quando ele lhes revelou os seus nomes, asseverou, Deus, não vos disse que conheço o mistério dos céus e da terra, assim como o que manifestais e o que ocultais. 34 E quando dissemos aos anjos, prostrai-vos ante Adão, todos se prostraram, exceto Lúcifer 12 que, ensoberbecido, se negou, e incluiu-se entre os incrédulos. 35 Determinamos, ó Adão, habita o paraíso 13 com a tua esposa e desfrutai dele com a prodigalidade que vos aprouver, porém, não vos aproximeis desta árvore, porque vos contareis entre os iníquos. 36 Todavia, Satã os seduziu, fazendo com que saíssem do estado de felicidade em que se encontravam. Então dissemos, descei. 14 Sereis inimigos uns dos outros, e, na terra, tereis residência e gozo transitórios. 37 Adão obteve do seu Senhor algumas palavras de inspiração. 15 E ele o perdoou, porque é o remissório, o misericordioso. 38 E ordenamos, descei todos aqui. Quando vos chegar de minha orientação, aqueles que seguirem a minha 16 orientação não serão presas do temor, nem se atribularão. 39 Aqueles que descrerem e desmentirem os nossos versículos serão os condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. 40 Ó israelitas, recordai-vos das minhas mercês, com as quais vos agraciei. Cumpri o vosso compromisso, que cumprirei o meu compromisso, e temei somente a mim. 41 E crede no que revelei, e que corrobora a revelação que vós tendes. Não sejais os primeiros a negá-lo, nem negocieis as minhas leis a vil preço, e temei a mim, somente. 42 E não disfarceis a verdade com a falsidade, nem a oculteis, sabendo-a. 43 Praticai a oração, pagai o zakat 17 e genuflecti, juntamente com os que genuflectem. 44 Ordenais, acaso, as pessoas a prática do bem e esqueceis, vós mesmos, de fazê-lo, apesar de lerdes o livro, não raciocinais. 45 Amparai-vos na perseverança e na oração. Sabei que ela, a oração, é carga pesada, salvo para os humildes. 46 Que sabem que encontrarão o seu Senhor e a ele retornarão. 47 Ó israelitas, recordai-vos das minhas mercês, com as quais vos agraciei, e de que vos preferi os vossos contemporâneos. 48 E temei o dia em que nenhuma alma poderá advogar por outra, nem lhe será admitida intercessão alguma, nem lhe será aceita compensação, nem ninguém será socorrido. 49 Recordai-vos de quando vos livramos do povo do faraó, que vos infligiu mais cruel castigo, degolando os vossos filhos e deixando com vida as vossas mulheres. Naquilo tivestes uma grande prova do vosso Senhor. 50 E de quando dividimos o mar e vos salvamos, e afogamos o povo do faraó, enquanto olháveis. 51 E de quando instituímos o pacto das 40 noites de Moisés. 18 E que vós, em sua ausência, adorastes do bezerro, condenando-vos. 42 Então, indultamo-vos, depois disso, para que ficasseis agradecidos. 53 E de quando concedemos a Moisés o livro e o discernimento, para que vos orientasseis. 54 E de quando Moisés disse ao seu povo, ó povo meu, por certo que vos condenastes, ao adorardes o bezerro. Voltai, portanto, contritos, penitenciando-vos para o vosso Criador, e imolai-vos mutuamente. 19 Isso será preferível, aos olhos do vosso Criador. Ele vos absolverá, porque é o remissório, o misericordioso. 55 E de quando dissestes, ó Moisés, não creremos em ti até que vejamos Deus claramente. E a centelha vos fulminou, enquanto olháveis. 56 Então, vos ressuscitamos, após a vossa morte, para que assim, talvez, nos agradecesseis. 57 E vos agraciamos, com as sombras das nuvens e vos enviamos o maná vinte às codornizes, dizendo-vos, comei de todas as coisas boas com que vos agraciamos. Porém, o desagradeceram, e, com isso, não nos prejudicaram, mas prejudicaram a si mesmos. 58 E quando vos dissemos, entrai nessa cidade. 21 E comei com prodigalidade do que vos aprouver, mas entrai pela porta, prostrando-vos, e dizei, remissão. Então, perdoaremos as vossas faltas e aumentaremos a recompensa dos benfeitores. 59 Os inicuos permutaram as palavras por outras que não lhe haviam sido ditas, pelo que enviamos sobre eles um castigo do céu, por sua depravação. 60 E de quando Moisés nos implorou água para o seu povo, e lhe dissemos, golpei a rocha com o teu cajado. É. De pronto brotaram dela 12 e 22 mananciais, e cada grupo reconheceu o seu. Assim, comei e bebei da graça de Deus, e não cismeis na terra, causando corrupção. 61 E de quando dissestes, ó Moisés, jamais nos conformaremos com um só tipo de alimento. Roga ao teu Senhor que nos proporcione tudo quanto a terra produz, suas hortaliças, seus pepinos, seus alhos, suas lentilhas e suas cebolas. Perguntou-lhes, quereis trocar o melhor pelo pior? Pois bem, voltai para o Egito. 23, onde terei que implorais. E foram condenados à humilhação e à indigência, e incorreram na abominação de Deus. Isso, porque negaram os versículos de Deus e assassinaram injustamente os profetas. E também porque se rebelaram e foram agressores. 62 Os fiéis, os judeus, os cristãos, e os sabeus, enfim todos os que creem em Deus, no dia do juízo final, e praticam o bem, receberão a sua recompensa do seu Senhor e não serão presas do temor, nem se atribuirão. 63 E de quando exigimos o vosso compromisso e levantamos acima de vós o monte. 24 Dizendo-vos, apegai-vos com firmeza ao que vos concedemos e observai-lhe o conteúdo, quiçá, me temais. 64 Apesar disso, recusaste-lo depois e, se não fosse pela graça de Deus e pela sua misericórdia para convosco, contar-vos-ias entre os desventurados. 65 Já sabeis o que ocorreu àqueles, dentre vós, que profanaram o sábado. A esses dissemos, sede símios desprezíveis. 25 66 E disso fizemos um exemplo para os seus contemporâneos e para os seus descendentes, e uma exortação para os tementes a Deus. 67 E de quando Moisés disse ao seu povo, Deus vos ordena sacrificar uma vaca. Disseram, zombas, acaso, de nós? Respondeu, guarda-me Deus e de contar-me entre os incipientes. 68 Disseram, roga ao teu Senhor para que nos indique como ela deve ser. Explicou-lhes, ele afirma que há de ser uma vaca que não seja nem velha, nem nova, de meia idade. Fazei, pois, o que vos é ordenado.